Acordei de um sonho ruim. Demorei pra acreditar em não te ver junto a mim. O coração chega até parar. O nosso plano era nunca separarmos. Sei a força que tem o nosso amor. Não importa o tempo que passar, eu vou te amar. Sempre vou te amar. Se o mundo acabar, eu quero estar do seu lado. E se a festa e o resto for acabar, eu fico só por uma noite. Fica comigo. Separarmos. Sei a força que tem o nosso amor. Não importa o tempo que passar, eu vou te amar. Sempre vou te amar. Se o mundo acabar, eu quero estar do seu lado. Comigo. Teu abraço é meu abrigo. Se o mundo acabar, eu quero estar do seu lado. Afastar de você. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera e eu sozinho aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão, olho os meus olhos no espelho e o telefone na mão. Pra entender,